Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e finalmente vamos finalizar uma parte de episódios aqui nesse podcast. É a primeira vez? Pela primeira vez, vamos finalizar uma série de partes, né? É a primeira vez? Eu creio que sim. Então tá. E aqui é o Nerdmaster, e mesmo ele não tendo participado muito, eu ainda gosto muito do Jorge São Tomé. Tá e bom. É São Tomé mesmo. Não é nem São Tomé, é São Tomé, tá bom. Não, é São Tomé, São Tomé não existe. Isso aí é invenção sua. Bom, gente, pra quem não entendeu e que não deu pra muita gente vir, né, porque essa foi uma das gravações mais atrasadas que teve no Animesphere, tirando algumas que fez com que o episódio atrasasse, mas vamos lá. Estamos falando de Yu Yu Hakusho, a parte 3, parte final deste anime que é amado por muitos. E principalmente pra quem ama a dublagem. É amado por muitos. É amado por muitos. Só é amado por muitos, né? Não, ninguém detesta ele, não. Não, tem gente que diz que não gosta, mas não odeia. É, então, tem gente errada nesse mundo, né? Fazer o quê? É, sempre tem. Bom, trazendo um pouco da ficha técnica desta parte do anime. Nós estamos falando do arco do dois arcos em questão, os dois arcos finais. Que são o arco do Sensui e o arco do torneio do Makai. Que vai do episódio 67 ao episódio 112. Entre 5 de fevereiro e 17 de dezembro de 94, transmitido lá pela Fuji TV. Direção do anime nesses dois arcos é o Noriyuki Abe, de outros animes como Bleach, Boruto, Naruto Next Generations, Great Teacher Onizuka, então, pouca coisa, né? É, o principal é que ele fez Alvejante. Né? Produzido pela Yomiko Advertising e pela Fuji TV, e produzido lá no Japão pelo estúdio Pierrot. Dos mesmos animes que eu citei mais cedo do Noriyuki Abe, com a adição de Akatsuki no Yona e Hikaru no Go. Hikaru no Go. Quase saiu um cacófato. Né? E ele foi dublado pela Audio News do Rio de Janeiro. Dirigido pelo Marco Ribeiro. Ou seja, foi dirigido pelo Yusuke. Sim. Ele tem uma média de 24 minutos por episódio. Tem a abertura de Hohoemi no Bakudan. Saúde! Traduzido para o português em adaptação Sorriso Contagiante. É impressão minha, foi a mesma abertura o anime inteiro. Sim. E... ou seja, aquela do corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Exato. Inclusive, adoro na pauta, eu trouxe duas versões de fã. É, uma feita pelo J-Box, com a voz do cantor original, e a segunda pelo canal do Ricardo Cruz. Abraço, Ricardo Cruz. Um abraço! Os temas de ensinamento... Fora o fato que você deixou também no post do episódio a versão original, tá? Sim. E, aliás, você também vai deixar no post do episódio a versão original em português, por favor. Sim. Então, tá, só pra saber. Aqui o tema de encerramento no original é Ambeles Nakis Boshte, de Amor à Deriva. Amor à Deriva é ótimo. E também tem outros dois temas de encerramento. Tayoga Mata Kagayaku Toki, Quando o Sol Brilhar Novamente, também conhecido como A Carta. Ouvinte, vocês, não sou só eu que tô com a impressão de que ele tá xingando a gente quando ele fala no japonês, né? Vocês estão com... Não, eu quero comentários aqui neste episódio de... Sim, eu acho que o Jorge tá me xingando quando ele fala os termos em japonês. E o último tema de encerramento é Daydream Generation, que é a geração dos sonhos em inglês. Legal. Temos aqui as outras mídias, basicamente o mangá de Yu Yu Hakusho, que foi lançado no original pela Shonen Jump, pela editora Shueisha, e pela JBC nas duas vezes, no Tankobon e no meio Tankobon. No Tankobon e no Tanko Ruim também. Ai, puta que pariu. Temos alguns OVAs, em que temos Yu Yu Hakusho, O Sequestro de Koenma, de 93, não foi dublado, tem duração de 24 minutos. Yu Yu Hakusho, A Batalha Mortal no Meikai, do original Yu Yu Hakusho, Meikai Shitohen, Hono no Kizuna. É a tua... Não, não é não. Sabia. Ele tem duração de 94 minutos e foi dublado pelo mesmo estúdio de dublagem que dublou o anime original. E Yu Yu Hakusho. Então, além também... dos episódios normais, vocês podem ouvir também os OVAs. E Yu Yu Hakusho Kanzen Shinsaku Animation, que é o episódio que tem uma espécie de continuação da história do anime original, só que ele só foi inserido no Blu-ray comemorativo dos 25 anos da série. Ah, esse é o episódio continuação, né? Ah, legal. Esse também não foi dobrado no Brasil. Exato, ele só foi inserido no DVD de comemoração aos 25 anos da série. DVD... Porra nenhuma, no Blu-ray Semifies Favor. E tem duração de 15 minutos. Ou seja, foda-se. Bom, pra não ficar só um monólogo da minha parte, Nerdmaster, traz os dubladores, os seiyus e os dubladores, por favor. Antes de mais nada, eu preciso deixar bem claro que esse anime já terminou há 27 anos, então dois comentários. Primeiro, spoiler de cu é rola. Segundo, nós estamos ficando velhos, Magneto. Opa. Opa. Então, pá. Para o personagem principal, o senhor Urameshi Yosuke, para o prazer dos nossos queridos amigos japoneses. Abraço, Dan. O Yosuke Urameshi, como a gente conhece aqui no Brasil, né? Abraço, Dan. Abraço, Dan. Te amo, Dan. É, lá no Japão, o seiyuu é o Nozoku Sasaki, que, entre outros, fez o Tetsuo! O Akira. Né? Elan em Arzen Senki, não faço ideia do que seja. Muito bom. Ozora Tsubasa, no Capitão Tsubasa J. Eriol Hiragizawa em Card Captor Sakura. Quem é Eriol? Eriol é aquele que também é conhecido como reencarnação do Mago Clow. Ah, tá, é o Mago Clow novinho, tá certo. E o Clef, nas Guerreiras Mágicas de Rei Art, muito bem. Ou seja, Nozoku Sasaki já passou por aqui. Muitas vezes. É, aqui no Brasil é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Homem de Ferro, o Woody, também conhecido como Marco Ribeiro em alguns lugares, né? Que ele também é a voz do já falei, né? Do Homem de Ferro barra Tony Stark. É a voz do quê? Da encarnação anterior de Tanya Tegurijaf de Ojo Senki. Não faço a menor ideia que nem depois era. Assista esse anime, Nerdmaster. Eu sei que você vai curtir muito. Okay. Foi uma das poucas vezes, inclusive, que eu torci pra um, filho da puta. É, depois de Konosuba, a gente se acostuma, né? Então, se você... Peraí, deixa eu só terminar essa parte. Você acha que o Kazuma é filho da puta? Você acha que a Aqua é filho da puta? Veja a Tanya. Não, a Tanya eu sei que ela é filha da puta. A Tanya não é Tanya the Evil só por ser bonitinha. Exatamente. Eu sei. Segue. Não, isso eu sei. Segue. Eu sei. Nem vi o anime, mas eu sei. A Redestro de Boku no Hero Academia. Que caralhos é Redestro? É um dos vilões da Frente de Liberação dos Dons que é mais recente, na quinta temporada de Boku no Hero Academia. E já tá dublado? Aparentemente. Olha, que legal. Stanley Ipkiss no filme do Máscara. E o Mutano no Jovem Titãs. Não é mesmo. O Mutano no Jovem Titãs é outra pessoa. Não é o Marco Ribeiro, mas não é o Marco Ribeiro mesmo. Para Kuwabara Kazuma. Para nossos queridos amigos japoneses. Ou Kazuma Kuwabara, como a gente gosta. Tivemos no Japão o Shigeru Shiba, que fez o Don Kanute em Bleach. O Pilaf em Dragon Ball, clássico, olha. Sebastian, é sério que o nome do cara é Sebastian? Sim. É sério isso? É sério isso. Ou seja, aqui no Brasil eles traduziram pra Sebastião mesmo, né? Quase isso. Mas não, ficou só pra Sebas mesmo. Puxa que pariu, Sebastian de Overlord, tá bom. Shigeo Shiba de Kido Kitsaito, Pet Labor, Pet Labor. E o melhor Shichibukai de todos os tempos, Bug, o palhaço de One Piece, de um pedaço. Muito bem. Aqui no Brasil, quem fez foi o seu José Luiz Barbeito, que, entre outros, ele fez o Dexter, no Laboratório de Dexter, o Gato Félix, no Gato Félix, e puta que pariu, como esse homem trabalha há muito tempo, o Blob, no X-Men Evolution, Pico Devimon, legal, no Devimon, Digimon, gostava de Pico Devimon, e o Jeff, nas Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Uma parte do senhor José Luiz Barbeito, infelizmente, ele já não se encontra mais entre nós. Ah, que pena. Bom, para falar agora de uma parte mais fresca, vamos assim dizer, desta equipe, vamos agora aos dubladores do senhor Kurama, né? Ou da senhora Kurama, depende da boa vontade da pessoa, né? Lá no Japão foi ninguém mais nem menos que Megumi Ogata. E aí vem a minha história de por que, que eu sou uma cara que fica zoando a porra do Kurama. Megumi Ogata é mulher. Sim. Então o Kurama é dublado por uma mulher. Sim. Chupa essa manga. No original. Né? É, também, né? Bom, lá no Japão a Dona Ogata fez também Itona Oribe de Ansatsu Kyoshitsu, seja lá que caralho seja isso, Haruka Tenno ou a Sailor Uranus, Yoranus, né? Piadinha, Yoranus. De Sailor Moon S, Tier a Rebel de Alvejante, e o Kito Tsukishiro, né? O Yukiro, né? O Yukito, né? O Yukito Tsukishiro. É esse puto mesmo. De Sakura Card Captor. É, aquele que a garota amava, mas que ele amava, na verdade, o irmão dela. Tem isso. Mas não é? Sim, mas é. Aqui isso. No Brasil foi o Duda Ribeiro quem deu a voz para Kurama. E entre outros, ele fez Galã de Verdade. É da Verdade. O Galã da Verdade, é, de Nanatsu no Taisai, que era um dos mandamentos, né? Isso, um dos 10 mandamentos. Galantes da verdade, isso. Seishu Akoya, de Kengan Ashura. Foda-se. Muito bom. Batman, nos Jovens Titãs. Jimmy Olsen, em Supergirl. E o melhor personagem que esse cara já fez na vida dele, que foi o Batman no Lego Batman. Né? Aí temos o mais enfesadinho, né? O mais... como é que se dizer? Pau no cu dos personagens do quarteto, né? Que é o seu Riei das Chamas Negras Mortais do Inferno. Que lá no Japão foi feito por seu Nobuyuki Hiyama. E o Nobuyuki Hiyama fez Mandarame Ikaku no Avenjante. Black War Greymon em Digimon, olha só, Black War Greymon, e o cara me escreve Blash War Greymon. Ainda bem que eu sabia que era Black War Greymon, né? E ele conserta na pauta no meio da minha conversa, só pra fingir que eu não ouvia, mas tudo bem. Joe Higashi no Fatal Fury The Motion Pictures, isso foi bom também. E Harunobu Madarame em Genshiken, não faço ideia. Aqui no Brasil foi o senhor Cristiano Torreão, que já passou por aqui no Anime Sphere. Meus obrigado por ter me interrompido, filha de uma puta. Foi quem ele fez também. Nicholas D. Wolfwood em Trigon. Nunca ouvi falar. Trigon é muito Adam bom. Park em Mighty Morphin Power Rangers. O Adam, que era o Ranger... sei lá, foda-se. Ranger Preto. Ranger Preto. É, né? Era... Corredor X, no Speed Racer, o filme, que apesar do povo achar horrível, eu gosto. Jordan Belfonte, de Um Lobo em Wall Street. Bacana. E Doug Billings, em Se Beber, Não Case. Mas Se Casar, Me Chama. Vá lá. Aí, uma personagem não menos importante, mas muito fundamental para esta porra, que é a Dona Botan. Lá no Japão, Dona Botan era Sanae Miyuki, que fez a Karon em Cream Lemon. Mint Labune em Kikousu Oseki Mospe... ah, Mospeada! Ah, ok, Mospeada. Mospeada, pra quem não sabe, é um dos animes que eles fizeram Robotech. Sim, aquela merda. Sim. Minako Kouenji, de City Hunter, legal. Shumi Milione, de Macross, que é o outro que fizeram a merda do Robotech. Button Nose, de Yume no Hoshi no Button Nose. Ok, parabéns pra ele. Mas no Japão que se foda, porque aqui no Brasil foi ninguém mais ninguém menos do que a Dona Miriam Fischer. Oh. E quem é Dona Miriam Fischer? É ninguém mais ninguém menos que a Pandora, de Cavaleiro do Zodíaco Hades, a Titânia, no Mahoutsukai no Yume. O que é Mahoutsukai no Yume? A noiva do mago antigo. Ah, o mago pedófilo. Ah, sim, mago pedófilo. Eu sabia que eu tava lembrando disso aí de algum lugar. O mago pedófilo, sim. A Titânia é mago pedófilo. Mago pedófilo. Você nunca viu o anime do mago pedófilo? Eu vou te mostrar depois o anime do mago pedófilo. Aí, Miroslava Honebami... de Kakegoryu. Eu tenho que ver Kakegoryu. Eu tenho que ver Eu vou ver Kakegoryu qualquer dia desses. Não vou, não. E a rainha... cala a boca, Arthur! E a rainha Ângela em She-Ra e as Princesas do Poder. A rainha Ângela no... ah, não, no She-Ra Novo. As Princesas do Poder é o She-Ra Novo. É, sim. É verdade. E o melhor personagem que Dona Miriam Fischer já fez na vida dela, que aliás está faltando um, que tá faltando a guria do Cowboy Bebop, tá? Que ela fez, tá? Sim. A garota do Cowboy Bebop. Mas o melhor personagem não é essa. Melhor personagem que o Dona Miriam fez foi a Super Vaca! De A Vaca e o Frango. Agora vamos aos antagonistas. Agora eu quero deixar aqui um negócio bem claro, que eu quero deixar um protesto aqui. Que seu Jorge não botou os dois melhores personagens aqui na lista, que eu sou Coema e o seu Jorge São Tomé. Eu vou deixar claro aqui meu desprezo ao Jorge por isso, tá? Muito bem, mas vamos lá, vamos continuar. Desprezo até a próxima edição do Paranerd. É por aí. Não, mas eu posso continuar desprezando sem você editar ainda. Né? Vai, chega, manda bala. Então tá. É, da primeira dessas duas temporadas que a gente vai falar, o principal foi, obviamente, Shinobu Sensui. E lá no Japão foi o Akira Ishida, que entre outros ele fez só o Gaara da areia. Só o Gaara da areia, né? Coisa pouca, coisa que ninguém merece, né? Crono de Crono Crusade. O Ryuga de Dr. Stone. Preciso tomar vergonha na cara e ver de Dr. Stone. Zeref de Fairy Tail. E Célula Branca de Hatakato Saibou! Cells at Work! Isso aí. Eu adoro Célula Branca do Hatarako Saibou. Aqui no Brasil, o Sensui foi ninguém mais, ninguém menos que o seu Sérgio Stern, que, entre outros, fez o Kiko no desenho animado do Chaves, o Cocheiro de Konosuba. O cara pegou o personagem num episódio só porque ele me ama, tô vendo, né? O cara participou de um episódio só, mas mesmo assim o Jorge foi atrás só porque ele sabe que eu amo Konosuba, né? Mas tudo bem. Jack the Ripper, de Black Clover. Mike Wazowski, de Monstros S.A. Detetive Mitchell Richcock, de Brooklyn Nine-Nine, muito bom. E um que está faltando aqui, porque eu preciso falar, que é o Mordecai, de Apenas um Show. Esse eu deixei de fora de propósito. Porque tu não gosta? Não. Ah, pelo menos pra você. Segue. Bom, na segunda das duas temporadas que a gente vai falar, né, tem o principalzão, que é o Raizen, que é o pai que não é pai, é antepassado, mas botaram lá como pai, não posso fazer nada, né? O pai do Yusuke, né, que no Japão foi o Takayuki Sugo, que entre outros fez o Zangetsu, do Alvejante, Shinpachi Nakugara, Nakagura, de Golden Kamuy. Waniyudo, de Jigoku Shoujo. Hellgirl. Por que não botou Hellgirl então, caralho? Hashirama Senju, de Naruto Shippuden. E Shiryu, de One Piece. O que é Shiryu? O Shiryu que... era o antigo guarda de Impel Down e agora é membro do bando do Barba Negra. Ah, tá. Que Shiryu, pô. Tá escrito com L, gente. Sim, sim. Pô. Sim, é assim mesmo que se escreve. Ele é chamado de Shiryu da Chuva. Legal. Ah, e aqui no Brasil foi o Marco Ribeiro porque queriam economizar com o dublador. Tá. Eu pensei que ele ia dar risada. Deixa eu falar, foda-se. É? Não, mas tinha que economizar mesmo, né? Tava ficando muito caro. É, porra. Ai, ai, ai. Entre outros personagens também bastante participantes, principalmente na terceira saga, tivemos o Yomi, que lá no Japão é Masashi Ebara, que fez o Might Guy. Might Guy é o Sensei Guy? Guy Sensei? Sim, Guy Sensei, o sobrancelhudo. Gai Sensei, o sobrenome dele é Might. Isso, Maitogai. Maitogai, ok. Ia morrer sem saber dessa. Pois é. Mas tá bom. Tá legal. Van Horohain, de Full Metal Alchemist. Muito bom. Alastor, de Shakugan no Shara. E Bolt Crank, de Hitman. E Kuya, de Kekaishi. Metade dessas porras eu não sei do que se trata. Foda-se. Shakugan Oshana, muita gente diz que é cópia de Bleach, mas não é. Hitman, também eu não conheço muito. E Kekaishi é um basicamente uma história baseada nos costumes antigos japoneses que eu pretendo ler e assistir e zaz. É isso aí. O mais engraçado é que ninguém perguntou nada disso pra ele, mas é o rosto, a gente não pode fazer nada, né? Aqui no Brasil, Yomi foi ninguém mais, ninguém menos que seu Marco Antônio Costa, que, entre outros, fez o Amista de Virgem, em Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas, o Pato Donald no DuckTales de 90, não confunda com o Pato Donald atual, que é muito melhor, tá? Desculpa, seu Marco Antônio Costa, mas o Pato Donald de hoje em dia é muito melhor do que o senhor, tá? O Rex de Toy Story, isso eu gostei bastante. Bob Brown de Karate Kid e Cobra Kai. E o C-3PO na franquia Guerra nas Estrelas, porque eu nunca vou chamar de Star Wars. Deixar bem claro isso, tá? Bom. Outra que também fez bastante sucesso na saga do Makai, né? Foi a Dona Mukuro. A Dona Mukuro foi feita pela seiyuu Minami Takayama, que fez Conan Edogawa, de Detetive Conan, Griffith de Berserk, primeira temporada, Ascot das Guerreiras Mágicas de Rayor, e também Hao Asakura, também conhecido como Fodão, de Shaman King, nas duas versões, e na Big Tendo de Ramina Meia, porque afinal de contas Ramina Meia tem que aparecer de vez em quando, né? É aqui no Brasil. Porque o host dessa bagaça aqui, porque o host dessa bagaça é beat de Ramina Meia, mas vamos lá. Eu não sou o host dessa bagaça, não, eu também sou. Adoro, é outro anime também muito bom que tem outra participação de um São Tomé também. Não? Tá. Tem a família São Tomé, mas tá valendo. É a família São... Isso é, tá, a família São Tomé, eu sei. Vai, bom, segue. Aqui no Brasil... aqui no Brasil, ninguém mais, ninguém menos fez a Mukuro foi a Mabel César, que ela fez também Capitã Shinobu Naguno, em Kido Keisatsu Pet Labor. A gente ainda tem que fazer Pet Labor, Jorge. Sim, eu sei. É, Elisabeto, de Trigun... Piomon em Digimon, Digimon é, clássico. Digimon Adventure, né? Sim. Exato. O Frost de Mortal Kombat 11, porque acredite se quiser, teve dublagem nessa merda. E uma dublagem muito boa, diga-se de passagem. Boa, é sim, não, boa sim. E a Jessie em Toy Story 2, em diante, porque é óbvio, a Jessie não apareceu no Toy Story 1. Bom, bolas. Seguindo aqui pelos pontos de discussão que eu trouxe a respeito dos arcos que a gente vai seguir em frente a partir daqui. Primeiro de tudo, o arco do Sensui, ele ocorre entre os episódios 67 e 94 do anime, e entre os capítulos 113 do volume 13 e 153 do volume 17. Esse arco então já começa com... Então foi do 13 ao 17. É, não. O capítulo 113 do volume 13 ao 150... capítulo 153 do volume 17. Ah, tá. Entendi. E já começamos esse arco do Sensui com o sequestro do Yusuke. E sequestrado por ninguém mais, ninguém menos do que a pior arquivilã deste desenho, que é a Mestre Genkai. Que a gente não sabe disso ainda, mas tá valendo. É, o mais interessante é que, assim, a gente tem uma amostra de que o Kurama, ele mostra que consegue ganhar as lutas além de só na porrada. Ele consegue ganhar no charminho também. Não, não só no charminho. Ele é inteligente pra caralho. Então ele consegue ganhar jogando o jogo do adversário. Você sabe por quê, né? O seu motivo eu não sei. Qual é? Que bicha burra vira purpurina. É, vamos lá. Bom, já digo... O que o Nerdmaster já adiantou, quem orquestrou o sequestro do Yusuke é Genkai, com o intuito de mostrar para os quatro que os humanos estão ganhando poderes sobrenaturais. E o exemplo são os três que ajudaram o Genkai a sequestrar o Yusuke e a trazer os outros três: Kurama, Hiei e Kuwabara. Um deles, deixa eu só ver se eu não tô totalmente errado. Um deles não é a origem do Shikamaru, do Naruto? Que o cara tem que pisar na sombra do outro pra parar a pessoa? Olha, sabe que eu não duvido? Porque essa parte aqui, esse arco aqui do Yu Yu Hakusho, ele rolou em 94. Naruto vem em 99. Então, pra tu ver que Naruto copiou descaradamente de Yu Yu Hakusho. Olha, que o Kishimoto, mangaka de Naruto, tenha usado como referência essa parte do Togashi, que é de Yu Yu Hakusho e de Hunter x Hunter, eu tenho a certeza que pode ser. É, os mangakas no Japão, eles utilizam muitas referências de outros mangakas, então... Não tenha dúvida que ele usou isso pro Shikamaru. Mas dependendo do mangaká, a cópia não fica sem a devida referência, né? Você pode ver, por exemplo, que o Oda Sensei, quando vai copiar na cara dura um outro qualquer, ele bota referência no desenho, tipo os milhares de Street Fighters e de personagens de Dragon Ball que já apareceram no fundo dos desenhos do Oda, né? Sim. Uma outra referência, sabe o anime do Slime? Tensei Star Slime da Taken? Que ainda tenho que tomar vergonha na cara e assistir? Sim. Um dos últimos episódios, inclusive, o dragão do Vendaval, o Veldora, ele teve a pachorra de disparar um Kamehameha, velho. Tu tá pensando que é a exclusividade do seu Goku? Não. Não é. Só o que teve de Gintama em referência de Dragon Ball, de One Punch Man, que também referenciou o Piccolo. Maluco, o Dragon Ball já foi referenciado, até acredite se quiser ou não, em Ladybug. Eu imagino que sim. Mas assim, eu digo pra você, muitos dos mangakas e outros que escrevem roteiros, eles se baseiam no pessoal que veio antes, é normal. Bom, outra coisa que a gente traz nesse arco do Sensui... é a mudança de forma e de aumento de poder da Leiken do Kuwabara. Até que enfim, né? Tinha que deixar de ser idiota, tinha que deixar de ser o peso morto da equipe, né? Sim, porque ele simplesmente ele deixa de ser uma simples espada de energia para assumir um formato mais reto, e ele agora é capaz de cortar até barreiras dimensionais, cara. Tanto que ele fala da barreira dimensional que separa o Makai do mundo dos humanos e que limita os monstros e demônios de nível B acima de chegarem no mundo humano, porque senão ia ser uma carnificina, não ia ter mais humanos. Se tivessem os monstros de nível A de nível B muito fortes para cima. Toguro é um dos poucos que escapou de ficar no mundo humano. Porque o Toguro originalmente era humano. Não. Ele é um. Agora ele se tornou um demônio de rank B. Não tá. Se você levar em consideração os poderes espirituais do Sensui, que é o vilão / antagonista desse arco, ele é nível A+. Ou seja, ele é umas 3, 4 vezes mais forte que o Toguro. Que coisa, né? Pois é. Bom, pode ver aí, eu até adiantei um pouquinho, que é quem tá por trás do plano de destruição da barreira do Makai, que é o Sensui. E aí tem a luta do time Urameshi contra o Sensui. Todos eles tomam uma sova. Uma coisa que eu acho engraçada é que você pulou pra luta do Yusuke com o Sensui, tu cagou para as lutas anteriores com os Aseclas. É isso mesmo que eu tô entendendo. Então, né? É porque assim, eu peguei os pontos mais importantes. Tem a luta contra os Aseclas? Tem. Eles conseguiram ganhar com um pouco de dificuldade? Conseguiram, mas a primeira luta... Na verdade, teve duas lutas contra o Sensui. Teve a primeira, em que eles tomavam um cacete fenomenal do Sensui, os quatro. E aí depois teve uma luta com cada um dos asseclas do Sensui até chegar à luta final. Essa daqui que eu falei mas agora também... é a primeira. É, mas também venhamos e convenhamos que os asseclas do Sensui era tudo bando de bunda, né? A porra do Game Master, do garoto de disparar dadinho com peteleco. Sim. Ou porra daquele idiota, daquele médico retardado. O gourmet. Ah, cara, era tudo a secla bunda mesmo. Vai te foder. E assim, depois da primeira luta entre o time Uramesh e o Sensui, o Kuwabara foi sequestrado por causa do poder dele da nova Leiken, né? Yeah. E aí vai o Yusuke, o Hiei e o Kurama vão atrás dos asseclas, vão derrotando todos eles. E a partir daí já tem a luta, a segunda luta entre o Yusuke e o Sensui. Só que... Não antes, sem falar que Togurinho finalmente foi pra casa do caralho. Exato. É justamente aí que até eu coloquei. O treino dos quatro surtiu efeito na luta contra os asseclas do Sensui, na sequência. Porque eles se mostraram muito mais fortes. E aí vem a derrota definitiva do que o Nerdmaster chama de Togurinho. É por causa do tamanho. O que é o Togurinho? Que é pela cara bonita que não haveria de ser. Sim. Eu tô falando pelo fato de esse Toguro ser o irmão mais velho. A mim quem considera o Togurinho o irmão mais velho? É só o Togurinho. Sim. Mas até aí, e quem que acabou com ele? Bárbara. E aí, o Yusuke teve que lutar contra o Sensui e derrotar cada uma das personalidades até que chegou na última, e a última deu uma coça no Sensui de novo. Quer dizer, no Yusuke de novo. a última das personalidades era tão ruim que bateu nele mesmo. Pra você ver. Mas... É, pra você ver. Erro. Agora, você falou que a galera apanhou na primeira luta. Maluco, o que a porra do Yusuke apanhou nessa segunda luta? Mas, menino, apanhou mais que cachorro bandido. Nossa senhora, como apanhou esse menino. Apanhou pra caralho. Tanto que morreu, né? Apanhou tanto, mas apanhou tanto que precisou papai vir aqui pra ajudar a criança. Calma. Primeiro ele morreu. De novo. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, ele não renasceu como humano. Ele renasceu como demônio. Ah, mas é que tem uma coisa que a gente precisa entender nas aventuras de Yu Hakusho, que a tradução literal de Yu Hakusho é morri, mas passo bem. É por aí. E depois do renascimento do Yusuke como demônio, a terceira luta do Yusuke contra o Sensui acontece, e aí o sangue demoníaco do Yusuke fala mais alto. Ou seja, o pai do... E aí ele vira a porra do... Como é que é? Do Super Saiyajin nível 8, né? Boa referência, mas não é o caso. É... Afinal de contas, a gente tinha que mandar um beijo pro Toriyama. Beijo, Toriyama! Né? Obrigado, Toriyama, por mais esse monte de citação. E assim, o normal é dizer que o sangue demoníaco do Yusuke foi despertado. Mas muita gente diz que ele assumiu o poder do pai dele. O que não é mentira. Yeah. E depois do Sensui tomar uma coça federal, e o Yusuke não ter gostado nada disso porque não foi ele que derrotou. Eu direi que, inclusive, ele tomou uma coça infernal. Por fim, depois dessa luta do Sensui e o Sensui ter sido derrotado e a barreira do Makai ter sido salva de uma vez por todas, né? Aí a gente vai pro último arco do anime de Yu Yu Hakusho, que é o Torneio do Makai. Agora precisa explicar por que a gente teve que ir pro Torneio do Makai. E depois que o Yusuke despertou sangue de papai, né? A galera, vamos assim dizer, do bop lá do Coema, que tinha um bop do Coema na história. Que é tão irrelevante o caralho da equipe de elite do Coema que a gente nem falou deles até agora, pra tu ver, né? Pra você Mas ver. Aí, beleza, tá lá o bop do Coema lá no, na porra da barreira do Macai. Ah, esteja preso, vagabundo, criminoso, baderneiro. A porra do Yusuke agora é demônio full power, né? Então ele não pode mais ficar na terra. Tem que ir pro Macai. Macai, que maracaralha de Macai, Macai. Ah, Macai, ó, até onde o teu pai. Vai lá de conta papai. Que mal é papai? Meu pai tá morto, rapaz. Toma vergonha na porra da cara de papai. É, papai tá lá. Papai tá te esperando. Papai neném. Vai buscar lá papai neném, que papai neném tá aqui procurando. Bom. Depois dos servos do Raizen, que é o antepassado do Yusuke, veio buscar ele, né? A gente já... Ah, é! A tropa do One Punch Man, né? A tropa de One Punch Man, que tava lá, a tropa de... É, a tropa do orgulho. A tropa do orgulho. Como é que é o nome do... A tropa de Saitama estava passando ali. Né? Porque é tudo careca. Bom, pra quem não sabe, o torneio do Macai no anime vai dos episódios 95 ao 112, também conhecido como o último episódio. E os capítulos 154 do volume 17 e o capítulo 175 do volume 19, também conhecido como o último volume. Caralho, tem coisa pra cacete. E como eu tinha dito antes, o Yusuke não tá satisfeito, né, por causa de o Raizen ter interrompido a luta do Yusuke contra o Sensui. Também, se não tivesse feito, o Yusuke ia se ferrar. Ou seja, foda-se. Aí ele vai lá tirar satisfação com o pai. Só que aí o que acontece? O legal é que, assim, os guardinhas... Do Raizen vira pro Yusuke e fala: ó, não vai falar com ele ainda, porque você ainda não suporta falar com ele. Ah, eu não quero saber, eu vou lá, eu vou dar porrada nele, que não sei o que. Chega lá pra falar com o Raizen, ele toma uma sova daquelas bonita, velho. Com uma ênfase que o pai tava com fome, tá? Com fome, ele tava desnutrido, quase morrendo. Etíope. Quase isso. E agora pergunta, por que que papai de Yusuke tava com fome? Porque depois de papai Yusuke comer a mamãe do Yusuke, não a mamãe necessariamente a mãe do Yusuke com a mãe do Yusuke, sabe como é que é, né? Mas a antepassada do Yusuke. Aí depois de comer ela pensou, comer no sentido bíblico, tá? Aí eu gostei tanto de comer a mãe biblicamente que eu não vou mais comer gastronomicamente, porque ele era demônio, ele comia humanos. Mas depois dele se apaixonar por uma humana, ele nunca mais comeu um humano na vida. Oh, e mesmo como se só tivesse humano pra comer, merda. Nunca ouviu falar em fruta, verdura, vegetal, fala da puta. Né? Mas assim, por falta de comer humanos, o Raizen estava na pior forma física possível. No sentido gastronômico. Sim. E mesmo... Não, vamos deixar claro que a gente está falando de comer no sentido gastronômico. Né? Mas assim, o Raizen estava na pior forma física possível. E mesmo assim, deu uma coça de criar bicho no estudo. Fora respeita que... pai, né? Tem que respeitar, tá lá nos mandamentos. Respeita teu pai, vagabundo. Né? Tá escrito em cima, tá escrito desse jeito, inclusive, lá na tábua do Moisés. Pode ver que, inclusive, o time Uramesh foi separado. O time Uramesh foi separado. Kuwabara ficou no mundo dos humanos. O Hiei foi treinar com a Mukuro. E o Kurama com o amigo dele, o Yomi. Cada um foi estudar. Vocês têm que entender que cada um foi estudar. Hiei foi estudar com o Mukuro. O Kurama foi estudar com o Yomi. O Yusuke foi estudar sozinho, porque o papo do pai morreu. Sim. E o Kuwabara foi estudar na faculdade. Acredito que se quiser, ele conseguiu. Pois é. Mas, meu, É só você dar uma olhada. O Amukuro é velha conhecida do Hiei e o Yomi do Kurama. São velhos conhecidos. Pra tu ver, né? É porque, eu diria até que mais do que velho conhecido. O Kurama tá devendo pro Yomi. Ah, não duvido. E... É, porque foi o porra do Kurama. Foi a porra do Kurama que deixou o Yomi cego, caralho. Né? Bom, aí a gente viu que por causa da morte do Raizen, os ânimos pra criação de uma guerra entre o Yomi e a Mukuro estavam muito altos. E aí o Yusuke, falando pelo Raizen, decidiu criar o que pra apaziguar os ânimos? Um torneio de artes marciais. Uma coisa que quase nunca acontece no mangá shonen, né? É torneio. Olha, torneio. Oh, Togashi, meu querido, como o senhor é original. Só que não. É, só que assim, em Yu Yu Hakusho não bastasse ter um torneio. Teve dois torneios. Teve três. Teve não. Um torneio de estudante da Genkai. Mas aquilo não era um torneio propriamente dito. Aquilo ali era só um treinamento. As pessoas se porraram bonito. Não, tô falando da escolha do sucessor. Ah, sim, a escolha do sucessor também foi aquilo um torneio. Aquilo foi um torneio também, caralho. Sim, sim, foi um torneio. Então foram três. Tá querendo discutir o Yu Hakusho comigo? Que absurdo. Ué, eu trouxe você aqui pra quê? Tenho que ter um especialista, eu não sei tudo. É, você me trouxe aqui porque você não sou eu, tu tá fudido. Né? Bom. Agora o negócio, entre os torneios, beleza. Entre os teve umas pancadas franca, bonita. Nossa, o Hiei contra o Mukuro foi uma coisa de louco. Sim. O Kurama contra o Yomi foi também outra coisa. Aliás, não foi contra o Yomi, não. O Kurama não meteu. Nem sei com quem que o Kurama bateu, mas quem se bateu com o Yomi foi o Yusuke. Também foi outra. Ó, porrada franga, bonita, de porrada. Teve até porrada de pai com filho também, né? O Yomi e o fiote de Yomi dele, né? Também se porraram também, bonito. Foi a luta, inclusive, anterior, diretamente anterior à luta do Yomi contra o Yusuke. E aí, papo vai, papo vem. Afinal de contas, alguém tinha que ganhar essa merda, né? Aí ganhou um personagem muito importante para a trama, que é o tal do Enki. Sim, que ninguém tinha ouvido. Você não sabe quem é o Enki, não? Nem eu. Então, ninguém tinha ouvido falar do Enki até ele lutar contra o Yomi, que tava mais desbagaçado possível por causa da luta dele contra o Yusuke. Como a luta ficou fácil, foi só o Enki chegar lá, dar uma piaba no Yomi e conseguir se tornar o rei do Makai. Cara, essa história do cara ter virado o rei do Makai foi tão zoada, mas tão zoada, que a gente só descobriu isso depois. Porque, afinal de contas, a história tem que ser pelos olhos do Yusuke, né? Afinal de contas, é o protagonista na porra da conversa, né? Sim. Aí depois da piaba que ele tomou do Yomi, porque foi uma luta bonita? Foi. O Yusuke bateu igual apanhou? Bateu igual apanhou, mas ele apanhou mais do que bateu, tanto que perdeu. Sim. Né? Mas o cara... ficou de cama, foi uma semana no hospital, baixou uma semana na enfermaria. Tanto que depois, ah, quem foi ganhar o torneio? Fui eu? Não, animal, você morreu, você caiu duro, você perdeu. Quem ganhou lá foi o grandão lá. Ah, o grandão que ninguém sabe o nome, é o nome do cara, é Enki. Foi ele ali. Ah, tá bom, então tá bom, parabéns pra ele. Era ele mesmo que eu queria que tivesse ganhado, parabéns, torci muito. É bem isso. E depois de algum tempo passado do final do torneio do Makai, a gente tem o reencontro entre o Yusuke e a Keiko. Tirando as piadinhas. Tu sabe como é que é, né? Que o Yusuke ama a Keiko e a Keiko ama o Yusuke desde a época que ele olhou pra calcinha dela. Sim. Fora as piadolas de sempre, tipo... É... Conforme a dublagem, se eu não me engano, o Yusuke fala até da freada da calcinha da Keiko, se eu não me engano, mas eu não lembro. Cara, se começou olhando as calcinhas, ih, é rosa. Tinha que terminar com ele também olhando pra calcinha, ih, tá freada. Só que depois de a Keiko tentar dar aquele porradão padrão que o Yusuke sempre toma, o Yusuke abraça a Keiko e a beija no final. Oh, que bonito! Uma coisa que estava sendo esperada por todos os fãs que shippavam desde o começo, Yusuke e Keiko. Precisava shippar? É, tem muita gente que não shippava Yusuke e Keiko. Mas eles não eram namorados desde o começo, caralho. Pra você ver, tinha gente que não shippava Yusuke e Keiko. Pra você ver, né? Mas enfim, depois desse término, né, porque o término foi... Já falei que já tem muita gente que tem direito de estar errado. Não é? E aproveitando-se que é o final do final da história, né, a gente leva Yu Yu Hakusho como base de comparação, o público leva a dublagem de Yu Yu Hakusho como base de comparação para todo o resto, para todo sempre. Eu digo para vocês, de todos os participantes dessa epopeia de Yu Yu Hakusho aqui no Anime Sphere, sobraram apenas os dois que participaram de basicamente todos os episódios. Eu e o Nerdmaster. Ou seja, só sobrou quem mereceu. E... meritocracia é isso. Não é? Mas assim, levando em consideração que agora é neste episódio que a gente vai dar a nota... aí eu já passo a palavra pro Nerdmaster, aproveitando as considerações finais e a nota de 0 a 10 pra toda a obra de Yu Yu Hakusho. Manda a bala, Nerdmaster. Acabou essa putaria de 0 a 7, né? 0 acabou. A 8, né? Acabou. Ah, tá. Muito obrigado. Já acabou. Por isso, tá? Já acabou, tem alguns episódios atrás. Então, é de 0 a 10. Acabou. É simples e já era. E você já comemorou por isso. Eu sei. Então tá. É seguinte. Yu Yu Hakusho. Se tu quiser inventar moda e fazer uma puta de uma besteira, tu assiste ele no original. Não tem um pingo de graça. Ponto. Agora, se você for uma pessoa de bom caráter, uma pessoa assim que tem amor no coração, que não é um fela da puta anti-vac, terraplanista, votador do Bolsonaro, nossa, entendeu? Senhora. Então você vai assistir Yu Yu Hakusho dublado, tá? Se na primeira dublagem ou na segunda dublagem, foda-se, porque as duas são excelentes. E a minha nota para Yu Yu Hakusho dublado, vamos deixar bem claro, tá? Que Togashi não tá merecendo esse prêmio não, tá? Coitado. Quem tá merecendo Togashi. Esse prêmio é Marco Ribeiro e Companhia Limitada, tá bom? Para Yu Yu Hakusho dublado, a minha nota é, obviamente, uma nota 10. Isso aí. Bom, da minha parte... eu digo pra vocês, Yu Yu Hakusho, ele é um pouco engraçado no original, porque ele tem as suas piadas japonesas, eles têm as suas piadas, mas assim, vai achar mais engraçado o pessoal japonês que souber ler e entender o japonês. E Yu Yu Hakusho lá no Japão não fez tanto sucesso assim. Agora, pra tu ver como não é tão engraçado. Agora, aqui no Brasil, graças à dublagem... Da Audio News, tanto a primeira quanto a segunda, com todos os dubladores oficiais, cara, se tornou basicamente um ícone. Então, assim, independente de ser no original ou dublado, pra mim, Yu Yu Hakusho é 10, com certeza, porque, assim... foi uma obra que lançada na época quebrou muito o paradigma. Porra, só o Ai, o Totoguro da galera na torcida do torneio do Toguro. Porra, cara, aquilo ali foi sensacional. Não, cara. Então, a dublagem da Audio News naquela época foi pra formar padrão, cara. Vê como, por exemplo, se a gente trouxer pra hoje em dia, a dublagem feita pelo estúdio que dublou One Punch Man. Konosuba. Konosuba, que inclusive foi solicitada pela Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós. Uhum. Que mais que tem umas boas dublagens também? Ah, cara, mano, hoje em dia, os estúdios de dublagem... Goku Shufudo. Eu tenho uma dublagem magnífica, velho. Magnífica. Não, mas eu digo... Pra quem não lembra, é só ver de novo o episódio que a gente falou do Goku Shufudo. Exato. E também os dois episódios que a gente falou de Konosuba. Saiu live action, tá? Saiu, né? Depois eu dou uma olhada direitinho. Um gangster imortal. Delícia. Bom, que putaria, mas tudo bem. De resto, eu agradeço a você que nos ouviu até aqui. O primeiro episódio de anime que a gente falou todas as partes até o final. Pretendemos terminar outras partes, por que não? E olha que foi um do Togashi, que é o campeão mundial, internacional e intergaláctico de atrasar episódio, né? Eu posso dizer que no caso de Yu Yu Hakusho, ele foi muito ajudado pela Naoko Takeuchi na época casada com ele. Quem não sabe, a mangaka de Sailor Moon. Exato. Inclusive, ela também tem um especial de mangaka, né? Né, já que no Animesphere, eu não participei. De resto, né, voltando aqui, agradeço quem ouviu até aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Matane! Bye bye! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima!